programa seguir com dolorosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. Grandes quantidades de precipitação nuclear são armazenadas em geleiras que agora se derretem. Entendi. Eu tô no especial combo de fim do mundo. A gente vai ser morto por macaco. Entendi. E depois os macacos por radiação. Não vai dar tempo do macaco. Eles vão tomar o mundo, vão intoxicar com urânio e morrer tudo. Isso que eu tô falando. O mundo ele acaba depois que os macacos acabam. Os macacos morrem de intoxicação nuclear. Intoxicação, não é intoxicação. Radiação zero. É que viram macacos mutantes. Que é muito melhor que o macaco normal. Mas na verdade os macacos já são mutantes, porque eles são inteligentes. E se você não tá entendendo nada, é porque você não viu o último episódio. Então veja. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o Rainy News Science. Lá vamos nós. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. As geleiras da Terra estão encolhendo e rápido. De fato, pesquisas recentes sugerem que a taxa de derretimento glacial é 18% maior que se pensava anteriormente, e 5 vezes a velocidade que era na década de 60. São números horríveis. Também está fazendo com que o nível do mar suba, e que o clima extremo se torne mais extremo, e que doenças antigas ressurjam. Em suma, não é bom. Inclusive aqui, eu e o Bernardo, a gente presenciou em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, invasão de besourinhos. Porra, até agora, tá comendo solto essa porra. Na moral, os besourinhos aqui encheram o meu quarto, praga do Egito, sabe? Mano, você tá achando aí que é um dos planetas dos macacos, vai ser planeta dos besourinhos. Eu quero ver. Não, eu quero ver como os macacos vão lidar com os besourinhos. Eles vão comer, né? Mas. Vai ser tipo uma grande guerra mundial entre os macacos e os besourinhos pra quem vai herdar o planeta dos humanos. Pois é. Agora parece que há outras coisas com qual devemos nos preocupar. A precipitação nuclear enterrada em toda aquela neve e gelo. Olha, os oceanos vão ficar radioativos. Minas Gerais não tem litoral, tranquilo. Pesquisas emergentes apresentadas na Assembleia Geral da União Europeia de Geociência, a EGU, deste ano sugerem que os direitos radioativos... Tem os direitos humanos, direitos radioativos. Os detritos radioativos armazenados nas geleiras poderiam ser uma bomba relógio. Os direitos radioativos. Eu tenho meu direito de dose de urânio mensal. Entendi. A pesquisa sobre o impacto de acidentes nucleares já se concentrou em seus efeitos sobre a saúde humana e do ecossistema, em áreas não glaciais, disse a pesquisadora Caroline Clayson, da Universidade Plymouth, em um comunicado. Mas há evidências de que crioconita nas geleiras pode acumular eficientemente os radionuclídeos em níveis potencialmente perigosos. Esta é a primeira vez que uma equipe internacional de pesquisadores analisa o conteúdo nuclear das geleiras do Ártico, Antártica, Montanhas dos Alpes e Cáucaso, Colômbia Britânica e Islândia. Suas descobertas revelam níveis de material radioativo produzido pelo homem em cada um dos 17 locais pesquisados. Frequentemente, essas estavam em concentrações 10 vezes mais altas do que aquelas em locais não glaciais. Olha que beleza, hein? Olha só. Que isso? Olha, no gelo tem mais radiação do que fora dele. Isso é interessante, né? E agora a gente tá derretendo o gelo, fica muito melhor. Topzinho. A explicação para essa concentração especialmente alta se resume à dispersão de partículas radioativas após um desastre nuclear como Chernobyl ou Fukushima. Essas partículas são leves e podem viajar longe, inclusive como a gente tá vendo aqui, pra Antártida. Pois é. Normalmente, eles retornam ao solo como chuva ácida, onde podem ser absorvidos pelo solo ou consumidos pelas plantas. Daí as maiores concentrações de radioatividade em lugares como Chernobyl e Fukushima. E, subsequentemente, maiores taxas de câncer, taxas de altas de infertilidade e existência de javalis radioativos, como a gente já viu em alguns casos. E também de mariposas radioativas e, tipo... É um problema, cara. Tipo, essa parada de javali radioativo, dos animais radioativos, é que essas porcarias estão fugindo, elas saem das florestas que elas estavam contaminadas e vão pro meio da população, cara. E eles são radioativos. Mano, isso é a vingança da mãe natureza, mano. Tem que ser feita mesmo. No entanto, algumas dessas partículas viajarão para climas mais frios, onde cairão na terra como neve, aterrizaram no gelo, formaram sedimentos mais pesados e se acumularam em concentrações mais densas. A equipe analisou o material e não só encontrou a precipitação nuclear de Chernobyl e Fukushima, eles encontraram o material que estava lá e também encontrou materiais de décadas de teste de armas nucleares. Muito, muito obrigado, Rússia. Que falando só da Rússia, Estados Unidos bombardeou o Pacífico pertão da Antártida. Não, mas aí beleza. Só que o... É, também, né? A França também, maldita França. Só que a Rússia bombardeou o Ártico. O Ártico. Então, os Estados Unidos ele poluiu a Antártida, a Rússia poluiu o Ártico, mano. Isso é Guerra Fria. Ah, por isso que é Guerra Fria, né, cara? Faz todo sentido agora. Eles bombardeavam os polos. A guerra era quem poluía mais a sua neve. Exatamente. Agora a gente tá vendo os efeitos frios da Guerra Fria. Pois é. Lindo. Estamos falando de testes de armas das décadas de 50 e 60, voltando ao desenvolvimento da bomba, tá. Disse Clayson à Associated Press. Se pegarmos um caroço de sedimentos, poderemos ver um pico claro onde Chernobyl estava. Mas você também pode ver um pico bem definido por volta de 63, quando houve um período de testes com armas pesadas. Embora a pesquisa mostre que o material radioativo na cadeia alimentar definitivamente não é bom para você, ainda não está claro o que a presença dessa precipitação nuclear significa exatamente. Concentrações muito altas de radionuclídeos foram encontradas em vários estudos de campo recente, mas seus impactos precisos ainda estão por ser estabelecidos, disse Clayson. Nosso trabalho colaborativo está começando a abordar isso porque é claramente importante para o ambiente pró-glacial e as comunidades ajusantes entenderem quaisquer ameaças invisíveis que possam enfrentar no futuro, inclusive radiação, que radiação é invisível. É isso. Vai todo mundo morrer. No calor. Entendi. Vai morrer de calor e de conclusão. De a chance da gente morrer elevou para 100%. Aí agora você não tem mais opção. Você vai morrer de calor com câncer. E de macacos e besourinhos. A gente tem que torcer para os macacos serem mais rápidos. Não, besourinhos. Eu prefiro besourinho. Não, aquele bicho entra no seu nariz, por exemplo. O macaco não entra no seu nariz. E esse não é o seu fetiche agora? Não, é o seu. Eu não sei. É o seu aí, tô ligando. E a culpa é de quem, Gregório? Dos nazistas? Não, de Jorge Soros. Acabou. Eu quase acertei. Ele financiou o bombardeamento nuclear pro urânio ir pra geleiras pra forçar a gente a aceitar a agenda progressista da defesa do meio ambiente. E ainda pra aceitar que desenvolvessem macacos inteligentes pra poder dominar o mundo e ele ser o rei dos macacos. Exatamente. É isso, é isso. Nós ficamos por aqui, nós nos vemos segunda-feira que vem e... Falou!